gatos das tavernas sabem mais da taverna do que os próprios parroquianos e mais ainda que o próprio dono. Os gatos andam gateando por debaixo das mesas, exploram a poesia sem buscar outras promessas. Gatos sábios, coisa discreta que levam sobre o lombo a diplomacia secreta. Gatos sábios, coisa discreta. Os gatos das tavernas têm de comer rações, são como detetives que procuram outros ratões. Os gatos das tavernas têm nomes efêmeros que lhes colocam os que querem e não querem ter um gato. Gatos sábios, coisa discreta que levam sobre o lombo a diplomacia secreta. Gatos sábios, coisa discreta.